E aí, meu, fala daquela noite passada lá, mano. Só se não quiser, mano, vamos lá. Aquele mano que colou naquela festa já deu várias mancadas registradas. São guardadas até hoje, para sempre ficarão. Pilantra e tal? Pode acreditar, irmão, naquela ocasião ele teve o dom de estender a mão para me cumprimentar, sabendo que nem ideia eu tinha pra trocar. Safado. Mas aproveitei pra escrachar, dizendo tudo o que queria pra ele se tocar e se mandar. Mas como é canalha, ele preferiu ficar. Aí é problema, hein, mano. E comecei apavorando, falando, e ele se explicando, chorando, quase se ajoelhando. Mas não adiantava de nada aquelas falsas palavras deixadas em pleno ar. Sua moral está lá embaixo, seu espírito está falido. Você virou um grande inimigo. Quem não te conhece, que te compre pra ver o bonde que vai tomar sua amizade. Não vale nada, seu safado sem vergonha, suma da nossa área. Vejam vocês, ele teve coragem de oferecer o produto naquela noite passada a preço de custo, e dizia que era bom, totalmente puro. Certos camaradas acreditaram e compraram aquele produto, e tudo mudou. Agora querem o pegar pelo sol que colocou. Por isso que eu pedia, mantenha essa distância, caminhe para longe, seu tempo de vida passou a ser pequeno. Não se desgarre do seu caminho estreito. Noite passada. Noite passada. Noite passada. Noite passada. Se proteja de todas as maneiras, aproveite o seu tempo, realize seus sonhos. Conte até três, faça uma prece, peça a Deus um cantinho no céu. Sua morte está chegando, meu irmão. Se desculpar nesse momento vai ser bem pior. Aguente essa boca, assuma o que fez. Sua mancada foi forte, vai te destruir. Meça as consequências, relacione os fatos. Esse seu maldito fim até me causa dó. Até me causa dó. Até nos causa dó. Noite passada. Noite passada. Noite passada. Noite passada. E aí, Fresh? É, Neil, eu não queria estar na pele desse irmão. Você que está me ouvindo, escute essa canção pensando. O quê? Se fosse você. Por quê? Pode crer, a mensagem é boa, preste atenção. Nunca dê mancada, nunca. Não seja vacilão. Não. Não se torne um tipo como esse. Falou? Fresh, seu irmão. Certo, Fresh, mas aí, tem umas coisas pra falar desse figura e tal. Certo, mano, só se eu não quiser, então. Desvenda o relatório desse otário aí, vai lá. Todos pensavam e julgavam naquela noite passada que se deu. Enquanto isso eu dizia a verdade para todos, do fato ocorrido, sem ter vergonha. Tudo a todos esclarecidos, cara a cara e com ódio na fala, desvendei toda a verdade. Relato pra vocês esse caso, pra tomarem cuidado e ficarem espertos. Sei que em toda área e em todo lugar tem gente desse naipe, e eu digo pra vocês que nunca cantarei mais o refrão, porque me lembra a falha cometida. E eu digo mais, desde aquela noite passada ele sumiu. Alguns falam que ele mudou, outros que ele morreu, mano. Mas não me interessa seus passos, moro? Esteja onde estiver, estará lembrando daquela noite passada marcada. Só acho o que é certo, meus irmãos. Por isso eu fiz essa canção, falando de uma noite e um irmão que marcaram a minha mente. E com isso eu escrevi esse rap consciente. Porque somos MRN e lutamos por um mundo diferente. E eu solto a voz dos comédias existentes. E você, irmão, estarei ao seu lado para sempre.